Mateus capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e foram antes de vós, que foram antes de vós. Senhor, nós pedimos ao teu Espírito Santo que ministre a cada um de nós. Nós precisamos de mais porções da tua palavra nos edificando, Senhor. E nós pedimos isso nessa noite para a glória do teu nome. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, eu comecei a ministrar hoje pela manhã. Está na primeira parte da gravação, disponível a todos os irmãos no site, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor está nos colocando um alvo, uma meta, um objetivo para nós alcançarmos nesse ano de 2013 e, na verdade, em qualquer ano da nossa vida. E o que o Evangelho de Jesus representa na nossa vida. Então vimos hoje pela manhã que o Evangelho é uma mensagem. O poder do Evangelho, do cristianismo, da obra de Jesus, da vida da igreja, da minha e da sua vida nessa terra, diz respeito a uma mensagem. A proclamação de uma mensagem. Eu me lembro que eu fui visitar uma família e a pessoa que me levou já tinha me dito: olha, essa família, eles são muito elitizados, muito cheios de cultura, e eles têm aversão a crente, e eles não querem saber desse negócio de igreja, mas ele gosta de você. E eu queria que você fosse lá, e eu fui na casa daquela família, e eu fui conversando com aquela família sobre todos os assuntos que eles queriam. E tinha uns assuntos interessantes, e tinha uns assuntos assim, que eu já sabia algumas coisinhas, eu fui me aprofundando, e eu fui falando assim de uma forma mais rebuscada, alguns elementos, alguns fatores, algumas questões da eternidade, mas assim, sempre de um jeito que ele estava gostando, porque falava assim, mais intelectualmente, mais cientificamente. Aí eu reuni meia dúzia de coisas que eu sabia e gastei todas elas ali naquela casa. E de novo aquele homem manifestou que estava gostando. Puxa vida, pastor, o senhor era diferente, o senhor é um pastor diferente. Eu gosto de conversar com o senhor. E me abraçou, e eu abençoei eles e fui embora. E a verdade é que no decorrer dos dias aquela família continuava longe de Jesus, os problemas que tinham sido a motivação de me chamar continuavam os mesmos, as questões eram difíceis, e eles continuavam expressando que não gostam de crente, não gostam desse negócio de religião. E eu fiquei assim: meu Deus, não adiantou nada eu ter ido lá, que coisa. E aí veio outro convite um tempo depois: olha, o negócio está difícil lá, eles estão querendo que você vá lá. E eu falei assim: eu vou de novo lá. Mas o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, você vai, mas a única coisa que você vai falar é Jesus. Na hora que ele vier com aquelas conversas muito científicas, elitizadas, você fala assim, mas Jesus é a solução da sua vida. O tempo todo você só volta para as coisas mais simples, as frases mais simples, as coisas mais assim ilustrativas do evangelho, e seja bem simples, e o tempo todo fala, mas Jesus, Jesus. E eu saí daquela casa tão renovado, que eu falei assim, Deus, eu não quero nunca me esquecer de que o teu evangelho é poder para transformação, e o teu evangelho é uma mensagem e é uma notícia simples demais. Não que a gente não possa conversar, eu tenho alguns amigos que a gente conversa algumas coisas assim tão gostosas, tão profundas do que se estuda hoje por aí. É tão bom você tecer esses assuntos e ainda assim estar firmado na rocha. Mas o evangelho de Jesus, o reino de Cristo, trabalha nessa terra através de uma mensagem. E é interessante que seja um brigadeiro, seja um bom remédio de dor de cabeça que você sabe e toma. Todas estas coisas são mensagens que afetam o nosso ser. E eu vim tratando sobre isso nessa primeira parte que eu ministrei pela manhã. E nós vamos vendo pela palavra que tudo é uma questão de mensagem. E o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, as notícias de Jesus Cristo, elas são simples e poderosas ao mesmo tempo. Mas nós estamos vivendo um mundo complicado, sofisticado, que nos faz ser surdos para mensagens tão simples, para um estilo de vida simples. E vem Jesus e traz o Sermão do Monte, e aqui nós lemos um pequeno trecho das bem-aventuranças, de toda essa bagagem de ensinos simples, que são mensagens do reino de Cristo. As notícias de um paraíso, as notícias de uma lei que vai beneficiar muito a você, as notícias de uma conta bancária que foi visitada inesperadamente por uma quantia muito grande, essas notícias mexem com a gente instantaneamente. As notícias do reino de Deus deveriam mexer conosco infinitamente mais, mas é como se estivéssemos neutralizados, insensíveis. Então, um texto como esse não nos parece a solução das coisas que nós estamos precisando resolver agora. E Jesus vem e traz esse sermão, e eu me lembrei de um amigo que citou esses dias uma frase de Mahatma Gandhi, e eu fui lá ler a história de Mahatma Gandhi, e ele declarou exatamente isso: se perdessem todos os livros do mundo, tudo que já foi escrito, queimasse e perdesse tudo, mas não se perdesse o Sermão da Montanha, então nada teria sido perdido. Pode perder tudo, se não perder o Sermão da Montanha, não perdeu nada. Eu creio que não é pela performance, pela densidade do texto. Eu creio plenamente que é pela verdade e poder da mensagem do Evangelho, da mensagem do Reino de Cristo. Bem-aventurados, e essa palavra bem-aventurados, algumas versões trazem escrito feliz. Bem-aventurados seria melhor traduzido, segundo André Chouraqui, que traduz a Bíblia do grego, do hebraico, direto para o francês e depois para o inglês, ele diz assim, bem-aventurado é uma expressão que deveria ser melhor traduzida por em marcha. Em marcha, os pobres de espírito. E ele vai dizendo, continua rompendo os pobres de espírito. Se aventurou e foi bem-aventurado. é mais do que só feliz. Feliz o homem, feliz o homem, feliz, feliz o homem. Bem-aventurado significa, eu entro por esse caminho, é difícil, é talvez impossível aos olhos dos homens, ninguém nunca arriscou andar por esse caminho, eu entro por esse caminho, eu desbravo esse caminho, e eu chego lá do outro lado, bem-aventurado. Eu vou me dar bem em qualquer desafio, em qualquer caminho que eu tenho que abrir, a mata fechada, eu serei bem-aventurado se for pobre de espírito, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é daqueles que são pobres de espírito. E aí nós temos uma dificuldade, porque os evangelhos de hoje, as notícias de hoje, o estilo de vida, a conotação das palavras da sociedade moderna, nos faz entender pobre de espírito, ah, tadinho, coitado, pobre de espírito. A expressão fica completamente corrompida, os pobres de espírito. Jesus está dizendo assim, aqueles que são verdadeiramente dependentes, necessitados, que creem de todo o coração, eu preciso, eu sou um ser espiritual e eu preciso, eu necessito. Nós estamos tão envolvidos num culto à personalidade. E isso não é só igreja. Deus tem me ensinado que não existe um problema que é igreja. Igreja é assim. Não, o ser humano é assim. As questões que nós vemos não é aquela família, não é a sua família, não é o seu casamento, é o ser humano é assim. E essas questões que nos afetam tanto, e às vezes a gente acha que é a igreja, a gente acha que é a família, a gente acha que é o casamento, elas são resultado de um movimento espiritual que vem das trevas, que nos faz ser como lá no videogame, um mundo de mensagens, um mundo de agito, a mente rápida, toda a resposta, o estímulo, as reações, tudo muito colorido, muita imagem, muita modernidade, muita... A gente está vivendo assim, numa ânsia, numa coisa, que a última coisa que a gente pensa é que a gente é pobre de espírito. A gente está acreditando mesmo que a gente tem todo o recurso, que a gente tem tudo, que a gente pode, que a gente... E aí eu quero me cercar cada dia mais de equipamentos, de coisas, de manias, de estilo, de tendências. E a gente se acha realmente autossuficiente. A gente se acha autossuficiente em relação às pessoas. Não, preciso não. Eu entro no Google. O Google me fala tudo. Eu entro na internet e eu fico sabendo de tudo. Aí eu formo a minha opinião. E aí eu vivo pela minha opinião. E vem o Senhor dizer assim, aqueles que são pobres de espírito. Parece uma expressão esquisita, mas é muito simples a expressão. Aqueles que o tempo todo estão dizendo, eu sou dependente. Deus, eu sou dependente. Eu sou um ser espiritual e eu dependo do teu espírito. Eu dependo das coisas que fluem do teu mundo espiritual. Senhor, eu dependo de ti. Eu sou necessitado. Deles é o reino dos céus. O evangelho, a mensagem desse século, nos diz que a gente tem tudo. Eu vou escolher a igreja, eu vou escolher a mensagem, eu vou escolher o tempo, eu vou escolher o pastor, eu vou escolher os amigos, eu vou escolher o que eu quero, e o que eu não quero eu deleto, porque eu tenho demais, eu escolho, a qualquer hora eu posso mudar, e eu preciso é me construir. E nós perdemos a simplicidade de valorizar algumas coisas da família, do relacionamento, do culto ao Senhor, do sentar e ler a palavra. Do sentar e ler a palavra e me alimentar só de ler. De ler. Eu não tenho nada contra a Bíblia aqui no iPad. Na verdade, eu uso uma Bíblia no iPad. Mas existe um fenômeno. Como aqui, esse é um piano maravilhoso, um dos mais sofisticados pianos elétricos que existe. Um Motif. Mas é um piano elétrico. É completamente diferente sentar num piano acústico. Pode ser o piano que for, mas o piano acústico é insubstituível. Ele tem aqui alguns timbres, alguns samplers de violinos que são perfeitos, mas é insubstituível o violino de verdade. são fenômenos, são experiências. E não há nada de diferente em eu ler a Bíblia no livro de papel e no iPad. Não, não há. Estamos ainda num processo de adaptar-nos a todas essas mudanças tecnológicas, mas existe uma expressão da alma, do coração, quando eu pego a minha Bíblia antiga, que vem muitas histórias, que vem marcada, vem grifado, que vem observações, e eu paro para ler essa Bíblia aqui, olha. Eu sento e começo a ler. O que que é isso? Ela é melhor do que o iPad? Não, é tudo mecanismos, mídia. Mas o que que é? Diz respeito a um objeto e a uma experiência que me reporta a uma condição de simplicidade, de pureza, de completa dependência só disso aqui. Esse aqui, eu tenho tudo aqui, todos os meus estudos. Eu clico numa palavra e o computador me leva a várias outras palavras, no grego, no hebraico, a inúmeros outros comentários. Eu tenho o domínio de tudo aqui. Aqui não. Aqui, no livro de papel, eu dependo completamente do Espírito Santo falar comigo de novo. Eu não estou dizendo a você que estou defendendo o livro de papel, que estou menosprezando a tecnologia do iPad. Não se trata disso. Se trata de eu buscar de Deus, assim como na ilustração do livro ou do iPad, eu buscar de Deus. Quais são as trocas, como do piano elétrico pelo um piano acústico? Quais são essas trocas na minha vida diária, Senhor? Ao invés de eu sair de carro, eu vou andar a pé. E eu vou andar a pé por aqueles quarteirões porque eu quero ter mais tempo. Mas meu tempo não dá. Eu quero ter mais tempo para pensar, para olhar o vizinho, eu quero fazer umas trocas assim, Senhor. Ao invés de eu ir para o culto cheio de expectativas, eu quero ir para o culto assim, Senhor, eu só queria te sentir. Eu só queria poder chegar e dar ao Senhor toda honra, todo louvor. Eu não quero nenhum dos aparatos modernos, representados aqui pelo iPad, pelo meu teclado eletrônico. Eu quero aquelas coisas mais simples, representado aqui pelo livro de papel. Quais são essas trocas que eu posso fazer essa semana na minha vida? Quais são essas mudanças do jeito de viver, de pensar, de agir, de ocupar meu tempo? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ao contrário do Evangelho desse mundo, a mensagem de Jesus Cristo, ao contrário da mensagem desse mundo, me manda ser simples de espírito. E eu quero ser, Senhor. O evangelho desse mundo diz assim: você não precisa sofrer. Você não precisa estar passando por isso. Você tem o direito de ser feliz. Esse é o evangelho do mundo. Esse é o evangelho do anticristo, dessa modernidade. Você é muito bobo. Como é que você deixa fazer isso? Eu já teria, ó, largado logo, muito tempo. Mas vem o evangelho de Jesus Cristo e diz assim: bem-aventurados os que choram. Como assim? É para eu chorar? É. Há uns anos atrás eu li um autor judeu que ele diz assim: quando você chora, as lágrimas lavam os canais da sua alma. Nunca mais eu esqueci essa fotografia, essa ilustração. Eu estou lavando canais da minha alma. É para chorar mesmo. É para chorar mesmo. Não é para fugir das circunstâncias que geram choro. Não é para me esbravejar contra Deus, nem mesmo contra o diabo. Sai amarrado, não. Eu quero parar na tua presença. E eu quero saber, Senhor, é para chorar? Porque o Senhor disse em Eclesiastes que tem tempo para chorar. Talvez eu precise chorar. E eu quero ir para a sua presença e chorar diante do Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que choram serão consolados. Eu não quero não chorar. Eu não quero conseguir parar de chorar. Eu não quero fugir das coisas que me levam a chorar. Eu quero chorar e ser consolado. Consolo é a palavra da ação do Espírito Santo. Ah, eu quero ter o Espírito Santo do lado, do meu lado. Eu quero isso. O evangelho desse mundo fala: corra disso, se vira. Você já tem recursos o suficiente. Você já tem equipamentos o suficiente para você deslanchar, para você envolver sua vida, para você se distrair, para você ser. Mas o evangelho de Jesus Cristo diz assim: não, sede pobre de espírito e para chorar. Eu quero isso aqui na tua presença, Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, todos os dias, isso não é só nesse tempo moderno, em todo tempo, a gente foi assim, a gente sabe disso. O tempo todo, a pressão fora, externa e interna, é para a gente ser esperto e não deixar ninguém pisar a gente, e a gente não levar desaforo para casa, e a gente reagir, e eu me posiciono. Mas o Senhor vem e diz assim: olha, sabe quem é que herda no final das contas? Aquele que é manso. O evangelho desse mundo trocou essa palavra por bobo. Você não está sendo manso, não. Você está sendo bobo. O bobo. Você vai deixar? Mas Jesus vem e diz assim: você quer o meu evangelho? Você quer a minha mensagem? Você quer saber qual é a mensagem do meu reino? A mensagem do meu reino diz assim: sede manso e humilde de coração. E um dia, quem me ensinou isso foi o Asaf. Ele falou assim: Sócrates, ser humilde é mais fácil. Ser humilde, você se predispõe a agir de tal forma que é chamada humildade. Você planeja. E você consegue, com um pouquinho mais de experiência, de ser esperto, de ser atencioso, de ser dedicado, de ser detalhista e agir com humildade. E esse agir com humildade pode ser verdadeiro, como também pode ser dissimulado, pode ser falso, pode ser teatral. Isso é ser humilde. Você agir. E o humilde, no sentido verdadeiro da palavra, é você decidir agir com humildade. E aí ele me disse: mas mansidão não diz respeito a uma ação. Mansidão diz respeito a uma reação. Não deu tempo de eu pensar. Não deu tempo de eu planejar. Não, eu decido agir com humildade, porque eu quero ser humilde. Não deu tempo. O tapa veio, a palavra desaforada veio, e a vontade da carne é reagir. Mas a mansidão me leva a reagir como Jesus reagiu. Eu não preciso mais daquele tempo. A minha reação já é de mansidão, de humildade. Eu quero ser assim, Senhor, porque quem herda, quem vence, quem acaba sendo beneficiado e abençoado, são os mansos de coração. Eu quero ser assim, Senhor. Me ensina a ser manso, descansado. Os cientistas dizem que a maioria dos raciocínios que todo homem e mulher espertos e experientes têm para previsões é errada. A maioria dos raciocínios que alguém, por mais que seja perito numa área, tem e diz assim: será aquilo lá, ó, e raciocina e planeja e faz uma prospecção e um diagnóstico e aí mensura o que vai ser e faz um planejamento. A maioria dos raciocínios dos homens em prognósticos, em perspectivas, são errados. E ele vai provando que há uma infinidade de elementos incontroláveis que, na verdade, afetam e não diz respeito ao que nós conseguimos executar. E eu estava lendo essa pesquisa e eu cheguei assim, orei ao Senhor e disse assim: Senhor, então não nos resta outra alternativa, outro caminho, senão depender completamente do Senhor. Esses cientistas que talvez nem creiam no Senhor estão mostrando o nosso estado, a nossa condição. Não tem ninguém que falou assim: ah, eu consigo, eu sei, vai, eu resolvo. Não tem ninguém. Na verdade, são elementos que só o Espírito de Deus pode trazer e controlar. Então, para que eu vou reagir? Para que eu vou, de uma forma estúpida, de uma forma movida pelas minhas emoções, por que eu não vou ser manso? O Evangelho de Jesus Cristo vem e nos diz: sede manso. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Irmão, essa mensagem hoje, aqui dentro do auditório, é maravilhosa. Mas ela é para amanhã no nosso ambiente de trabalho. Para as pessoas que vão tomar atitudes, que vão fazer coisas absurdas, que vão se mover pelas suas emoções, pela sua alma e vão tomar decisões que não poderiam ter tomado, que vão nos prejudicar. E eu e você sermos mansos. Essa é a mensagem do Evangelho. Em qualquer situação, Jesus disse: você quer saber a mensagem do meu reino? Sede mansos. Porque a mansidão faz você herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como é que eu posso ter fome e sede de justiça? Essa é uma expressão muito comum na vida humana, irmão. Se você pegar um comunista, sabe o que ele tem? Fome e sede de justiça. Se você pegar um socialista, você vai sentar com ele, vai conversar com ele, você vai descobrir que ele tem verdadeiramente fome e sede de justiça. Se você conversar com as pessoas do sindicato, eles vão dizer que eu tenho o quê? Fome e sede de justiça. Se você pegar alguém lá da greve, você vai ouvir, eles vão dizer: eu tenho fome e sede de justiça. Se você pegar o assassino, ele vai dizer assim: eu fiz justiça. Se você pegar o parente do assassinado, eles vão dizer: eu quero justiça. Mas o que realmente é fome e sede de justiça? A palavra do Senhor nos diz que Jesus é a justiça de Deus. Eu e você olhamos para o criminoso, olhamos para a mulher assassinada com um bebezinho no seu ventre, e esse é o nosso campo de visão. Então nós falamos assim: esse cara tem que pagar. Esse sujeito tem que pagar. Agora, qual é o campo de visão de Jesus? Espera aí, pastor. Você está falando que Jesus não vai... Se Jesus for o juiz, ele vai absolver o criminoso? Não, Jesus está num outro campo muito superior a esse. Qual é o campo de visão de Jesus? Se a gente pudesse expressar alguma coisa, seria: filho, na lei dos homens, ele precisa pagar o que deve. Mas eu estou olhando muito além disso. Eu vi o que é que levou ele a cometer esse assassinato. Você não está vendo, mas eu vi. Eu vi Satanás por trás. Eu vi os feitos do diabo desde o dia em que ele nasceu. Eu estou vendo tudo. Mais do que isso, filho, eu estou vendo, antes dele nascer, eu enviei o meu filho Jesus para perdoar esse pecado que ele cometeu. Como eu posso ter fome e sede de justiça baseado nos meus raciocínios, nas minhas emoções? Eu preciso entender: Jesus é a justiça de Deus. Então o que eu quero é a manifestação de Jesus. Aquele irmão sai por aí dando testemunhos, e ele foi um criminoso, não sei agora o nome dele. Ele diz assim, que ele, num assalto em São Paulo, saíram dando tiro e mataram a mulher com o bebê no seu ventre, ou no seu colo, não me lembro. E o marido foi dar uma entrevista à Globo. E o repórter falou assim: o que você quer para ele? E o marido falou assim: eu quero que ele seja perdoado e que tenha um encontro com Jesus. Foi feito justiça? Foi. Aquele homem passou um tempo na cadeia e Satanás perdeu todo o território e toda a legalidade. E ele se transformou num pregador do Evangelho. Um amigo meu, muito acusado, mal falado por uma outra pessoa, sofreu alguns prejuízos por muita mentira que foi dito, por muita acusação, e ele virou para mim e falou assim: Sóstenes, eu quero justiça. E eu me assustei porque eu nunca tinha visto ele tomar uma atitude assim. Eu conheço ele com outro coração. E aí, antes que eu falasse qualquer coisa, ele falou assim: sabe qual que é a minha justiça? Minha vingança. Eu vou me tornar amigo desse homem. Eu vou pisar a cabeça de Satanás. Eu vou dizer assim: você perdeu, Satanás. E aquele homem vai se tornar meu amigo e vai voltar atrás com tudo que está dizendo. E nós vamos publicar que tudo se acabou. A briga, os atritos, maledicência. Eu falei assim: meu Deus, será que isso é possível? Aquele homem desejou a justiça, a presença absoluta do governo de Jesus. E isso aconteceu. A pessoa que difamava ele veio, pediu perdão, começou a conhecer e mudou todo o procedimento, todo o cenário. Qual que é a justiça que eu quero para tal assunto? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça serão fartos. Mas o que é ter fome e sede de justiça? Eu quero o governo absoluto de Jesus nesse assunto. Eu quero esse evangelho para mim, Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? O que é ser misericordioso? A ilustração que eu vou te dar pode parecer muito boba. Ela é muito simples. Mas um dia eu estava fazendo uma dieta e não aguentei e fui na geladeira e comi o doce. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você está de dieta. Ah, meu Deus, para que eu fui comer o doce? Oh, meu Deus, segunda-feira eu começo de novo. E aí, num desses momentos, o Espírito Santo me fez pensar: você tem ideia do que é um drogado? Ele disse para ele mesmo, ele disse para a mãe: eu não vou fumar de novo, eu não vou me drogar de novo. E então ele sai e de repente a geladeira está aberta, ele come o doce e se arrepende. Ah, meu Deus, por que você só comeu um doce? Ele tomou a droga. Você consegue entender o drogado, Sóstenes? Senhor, eu acho que eu estou entendendo. E o Espírito Santo falou com você: é isso que acontece com ele. Ele de fato passa por um momento e falou assim: eu não vou tomar a droga. Eu não quero isso para mim. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou fazer aquilo. Mas de repente, ele vê a geladeira aberta, ele cai. Para você é simples, começa amanhã de novo. Mas para ele tem uma consequência irreversível. Agora você está entendendo o que acontece com ele? Estou, Senhor. Então agora você pode ter misericórdia. Eu estou entendendo o que acontece com ele, Senhor. Eu estou entendendo o que acontece com ele. Então eu posso ter misericórdia. Então eu não vou falar assim: ah, você que é um bandido, você que é um safado, você que está querendo se drogar. Não, não, peraí. Eu preciso entender que ele caiu num laço do maligno. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado aos meus devedores. Misericórdia. Esse é o evangelho de Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu não quero nem falar nenhum comentário sobre esse versículo, puros de coração, porque lá no site está a ministração do Marco Aurélio aqui há poucos dias, puros de coração. Senhor, eu quero ser puro de coração. E eu estava certa vez lendo um autor chamado Peter Senge, e ele está ensinando sobre elementos da vida empresarial. E ele vai mostrando e prova como nós funcionamos com cenários. Criamos cenários na nossa mente e aqueles cenários começam a dominar, começam a, de forma soberana, decretar ou dirigir nossos pensamentos e ações. Então eu vejo fulano num carro muito chique, e eu fico pensando assim, olha, o cara anda de carrão, que coisa, aquele papo de que ele está no aperto, tudo, o cara é um safado, o sujeito é um, né, puxa vida, acabou. O resto da vida, se nós não mudarmos isso, haverá um cenário na nossa mente que é a base, o pano de fundo para qualquer pensamento sobre aquele cara. Então você vê ele lá na televisão fazendo uma doação, você fala assim, isso aí é manipulação, isso aí é, o cara está... Porque na verdade ele é... O resto da vida, a gente pensa que aquela pessoa é aquilo. E tudo mais que acontecer envolvendo aquela pessoa, a gente vai enxergar tendo como pano de fundo aquele cenário que nós inventamos, às vezes com um relacionamento, um contato. Isso é da nossa natureza pecaminosa, irmão. Nós somos assim. E eu e você precisamos ir para diante do Senhor. Senhor, eu quero ser puro de coração. Irmão, isso pode ser fácil para alguém de outra nação, para alguém de outro estado. Para um baiano talvez seja mais fácil. Para um carioca isso é mais fácil. Mas para um mineiro isso é difícil demais, irmão. O mineiro é desconfiar de tudo. O que você está me olhando? O que ele está querendo? Por que isso? Pronto, já formou um cenário. E agora, tudo que eu pensar, tudo que eu visualizar, tudo que eu vivenciar com aquela pessoa vai ser com aquele cenário. E ler aquele autor para mim foi extremamente importante para eu o tempo todo ter mais condição de me policiar. Porque ainda que você tenha feito alguma coisa errada, eu não posso viver o resto da vida com esse cenário, porque nós mudamos. E de repente os anos se passaram e você já é outra pessoa, porque você foi afetado pelas circunstâncias, Deus trabalhou na sua vida, você já mudou, mas eu ainda estou olhando para você com aquele cenário lá de trás. Nossa mente, o tempo todo, cria tudo o que o diabo precisa, o irreal. Mas o Evangelho de Jesus diz assim, sede puros de coração. Paulo diz assim, a ninguém mais vejais carnalmente. A ninguém olhemos de forma carnal. O tempo todo é alguém que o Senhor está trabalhando. É alguém que o Senhor vai mudar. E isso, irmão, não é a capacidade do pastor, de alguém muito espiritual. Isso é o ambiente de aperfeiçoamento, de santificação, de tratamento de Deus com qualquer um de nós o tempo todo. Eu quero isso. Eu quero ser puro. Eu quero pensar que até quando alguém fez algo errado, fez talvez porque não teve outra condição. E eu quero olhar com amor. Eu quero o teu evangelho, e o teu evangelho diz assim, que eu preciso ser pacificador, porque os teus filhos são pacificadores. Pacificador. Eu quero ser alguém que está sempre gerando paz, sempre produzindo paz. E eu me lembro de uma circunstância em que duas pessoas estavam tendo um mal entendido lá, e eu tinha acesso aos dois lados, e eu fiquei sabendo de algo. Então quando eu me aproximei da outra parte, O Espírito do Senhor me fez me lembrar de algo bom do opositor. E eu disse a outra parte assim: você sabia que aquela pessoa fez isso e falou assim, assim, assim? E eu vi a hora que o Senhor falou assim: fale sobre isso. E que aquela pessoa, é mesmo? Você está brincando? É mesmo? Ele, poxa vida, eu não imaginava. Desarmou o coração daquele opositor. Desarmou o coração. Quantas oportunidades eu e você temos de mudar uma circunstância sendo pacificador. Porque se o príncipe da paz reina na minha vida, eu posso me tornar um pacificador. Aí eu vou entender o que o Senhor nos diz assim: da sua parte, dependendo de vós, tende paz com todos. Esse autor que eu estou lendo esses dias, ele começa um capítulo dizendo assim: eu quero nesse capítulo mostrar como fulano de tal está errado na sua teoria tal e tal. Mas eu não posso falar nada antes de dizer que eu sou muito amigo dele. E que ele tem uma contribuição para esse ambiente, para esse assunto que é assim, assim, assim, assim. Ele trouxe isso, ele trouxe isso, ele trouxe... Muda completamente. Eu falei assim: isso aqui é um estilo de escritor que precisa ser imitado. Primeiro, que ele, com toda liberdade, foi dizer do que ele discordava do outro. Mas em momento algum ele foi com nenhum sentimento e nenhuma ação para ferir ou para prejudicar o outro. Pelo contrário, ele começou a mostrar que realmente ele honra, que ele valoriza, que ele... E que tem um ponto que ele quer trazer. Um valor, um respeito, uma coisa assim tão linda. E aí eu fui vendo um estudo sobre valores morais de toda cultura no mundo. Eles fizeram uma pesquisa de características, virtudes que são encontradas em pessoas de qualquer cultura no mundo. E eles elegeram, parece que 8 dessas características, que são valores morais, que independente da cultura, independente da riqueza, independente do lugar em que estão, as pessoas, todos no mundo têm. As pessoas íntegras, as pessoas de fruto, as pessoas reconhecidas de bem na sociedade, possuem esse conjunto de valores morais. E eu fiquei pensando: Deus, às vezes na nossa vida em família, a gente enfrenta tantas dificuldades, tantos problemas. Na vida de igreja, às vezes chegam as pessoas de algum lugar e que já vem trazendo um ranço, já vem trazendo um jeito que você vê que destoa da família, da empresa, da igreja. E já... Peraí, aqui nós não somos assim, que coisa esquisita. Parece que o tempo inteiro nós estamos cercados de pessoas que não têm alguns valores morais. E com facilidade trazem uma fofoca, trazem uma acusação, trazem uma deslealdade. Não são coisas assim, obra do Espírito Santo. Não, os homens dizem que são valores morais que deveriam estar em todas as pessoas no mundo inteiro, independente da cultura. Senhor, eu quero ser uma pessoa assim, pacificadora, porque os teus filhos têm esse valor moral inquestionável, que pode estar presente em todo mundo. Eu citei aqui Mahatma Gandhi, que não era um cristão, mas ele diz assim: eu tenho um valor. Virtudes morais que eu tenho não me permitem julgar fora o que Jesus disse. O que Jesus disse é de extremo valor. Eu não tenho uma briguinha religiosa, não sou dessa religião, não sou... Valores. Senhor, eu quero ser alguém assim, porque o Evangelho de Jesus Cristo me proclama que eu posso ter valores como esse, ser um pacificador. Eu quero isso para a minha vida. O evangelho desse mundo me proclama outra coisa. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, eu já conheço isso aí. Isso aí, quando faz isso, você quer isso? Fica atento, viu? Fica atento. Mas o evangelho de Jesus vem assim: seja alguém que produz paz. Seja alguém que sempre comunica paz, que tenha esse valor moral. Eu não quero ser uma pessoa que dissemina, que semeia outra coisa. Eu quero ser alguém que está sempre pacificando. O Asaf tem um ministério, Pontes de Amor. E ele diz assim: em qualquer lugar do mundo, eu posso fazer uma ponte de amor entre as pessoas. E ele usa esse ministério lá no Oriente Médio para unir as pessoas, unir os povos árabes. Pontes de amor. Eu estava numa conferência no Rio de Janeiro com a Igreja Católica Carismática. E um grupo de católicos carismáticos que formam uma liderança muito forte no Brasil e que tem um relacionamento muito forte com muitos pastores evangélicos. E nós passamos ali 2 ou 3 dias em conferências só coisas que nos uniam. Houve um momento no finalzinho da conferência que nós tivemos que nos separar. Então, um irmão foi lá na frente e falou assim: irmãos, eu não quero nem comentar. Eu gostaria tanto de nós não termos esse momento, mas agora nós vamos ter a ceia do Senhor. E com muita dor no coração, nós ainda precisamos nos separar. Então os católicos terão a ceia nessa sala, os evangélicos terão a ceia na outra sala. Foi a única coisa, em 3 dias de conferência, que nós precisamos fazer diferente, separados. E aí aquele irmão disse uma frase, disse assim: o que nos une é muito mais, muito maior do que o que nos divide. Hoje nós ainda temos que dividir, mas Deus está fazendo uma obra. Nós vamos chegar um dia em que não teremos que nos dividir mais. Ele não estava falando de ecumenismo. Ele não estava falando de que vai dar tudo certo as duas igrejas. Não, ele estava falando que a obra do Espírito Santo vai alcançar a todos e vai transformar a todos. E Jesus vai ser o centro de tudo e de todos. Mas essa frase ficou. Gente, o que nos une é muito mais do que o que nos separa. Então nós vamos concentrar naquilo que nos une. Por que que eu vou evidenciar o que nos separa? Eu quero ser alguém pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos perseguidos. Isso olhando a história, lá os cristãos em Roma, jogados aos leões, incendiados vivos, tem uma conotação: perseguidos, a igreja da cortina de ferro, a igreja na China, os tempos da União Soviética, o irmão André, aquilo é igreja perseguida. Aqui na igreja tem um irmão que gosta do ministério Igreja Perseguida e traz as notícias da igreja perseguida, aquilo é igreja perseguida. Sim, não tenha dúvida que é incomparável. Mas todas as vezes que o seu familiar te criticar, você vai para a igreja de novo? Meu Deus, você é fanático. Você pode enquadrar nesse versículo aqui: regozijai-vos. Bem-aventurados aqueles que são injuriados e com mentira são acusados por causa do nome de Jesus. Eu não preciso reagir mais. Eu não preciso pensar mal dele. Eu estou entendendo. Ele não tem ainda a luz. E o que ele está fazendo? Jesus disse que me traz bem-aventurança. Mas não é esse o evangelho que a gente ouve hoje. O evangelho que a gente ouve hoje é de reagir. E alguns falam assim: muita perseguição, lá em casa, todo mundo contra. Aí eu acabei desistindo, desanimei, estou indo na igreja mais. Mas aqui não está indo, né? Não, Senhor, eu quero ficar firme. Eu quero a mensagem do teu reino soberana na minha vida. E Jesus vem e diz assim, capítulo 8 de Marcos: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Diga comigo, por causa de mim e do Evangelho. Salva-la. Qual Evangelho? O Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Estamos lendo um pedacinho dele. Jesus diz assim: se você não tomar a cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Você não tem parte no meu Evangelho. Jesus disse: esse é o meu Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Evangelho, a notícia, a mensagem de Jesus, por si só, já gera poder e transformação nas nossas vidas. Se nós decidirmos vivê-la, isso será multiplicado de forma ilimitada, glorificando ao Senhor, a nossa família, a nossa casa, ao redor. Pela manhã eu ministrei o versículo em Mateus que mostra, e você pode ouvir lá depois, que quando Jesus pregava o Evangelho, ele também curava os enfermos. Para eu e você vivermos só esses 5 versículos do Sermão do Monte, nós precisamos ser curados de tanta coisa. Curados. Eu me lembro de um irmão, quando eu era solteiro, que ele era a alegria por onde chegava. Eu não me lembro o nome dele, ele era membro lá da Igreja Metodista Congregacional, e ele ia em todos esses eventos das igrejas, assim, ele era conhecido de muita gente, e eu me lembro que ele fazia ginástica, ele era um professor de educação física, e aonde ele chegava, ele agitava, e era alegria em pessoa. Não tinha ninguém que pudesse falar alguma coisa para ele que ele ficasse constrangido. Qualquer bobeira que ele fizesse, qualquer mico que ele pagasse, virava sempre a alegria de todo mundo, e ele nunca ficava complexado com nada. Ele era sempre alegria mesmo. Eu falei assim: gente, se eu chegasse aqui fazendo esse auê que esse cara está fazendo, eu ia ficar todo constrangido, envergonhado. Meu Deus, que mico que eu estou pagando, que as pessoas estão pensando. Ele era uma pessoa, nesses aspectos, totalmente curada. Eu fico vendo essas irmãs dançando aqui, olha. Para vir aqui à frente dançar no meio do louvor, tem que ser uma pessoa curada de algumas coisas. Você fica, vier dançar aqui preocupado, o que os outros estão pensando? O que estão achando? Como é que eu fui? Está aqui completamente livre. Curado das enfermidades, mas muito mais curado da alma, dos pensamentos, dos cenários. Desse culto, a personalidade, dessa modernidade que eu... Simples, pobre de espírito, manso, pessoas curadas. Eu estava em Israel, num ônibus, levei uma câmera novinha, câmera, comprei uma câmera sofisticada só para ir a Israel para fotografar. Eu trouxe de Israel mais de 5 mil fotografias. Eu não fiz outra coisa em Israel senão fotografar os 10 dias que eu estava lá fotografando. Então o ônibus estava nos levando para um lugar lá perto do Mar Morto, e eu disse, havia uma porta lá no meio do ônibus, e eu desci as escadas e fiquei encostado assim com o pé num degrau, o meu ombro no vidro da porta e a câmera bem posicionada num lugar estratégico onde eu podia tirar com facilidade muitas fotos do Mar Morto. Enquanto o ônibus estava andando, e de repente veio uma senhora e entrou na minha frente, desceu a escada e ficou assim: dá licença. Me subiu um negócio. Eu falei assim: qual que é dessa dona? Eu comprei uma máquina, eu trouxe uma máquina para fotografar, agora ela vem, eu vou perder as fotos que eu tô. Eu achei esse lugar especial. Aquilo tudo, uma fração de segundos, veio sobre mim. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: filho, você pode pedir ela para sair da sua frente. Você pode pedir ela, você está aí, você tem razão, você tem direito. Mas lembre-se de uma coisa: Você vai precisar fazer isso por ser a sua única chance de tirar essas fotos. Agora eu quero te dizer uma coisa. É possível que para ela seja a única oportunidade de tirar as fotos. É possível que ela nunca mais venha a Israel. Que essa seja a única viagem dela a Israel. Mas se você quiser, você pode vir inúmeras outras vezes. Ou se você quiser, essa pode ser a sua última. E aí você tem que aproveitar essa oportunidade. Fração de segundos ali o Senhor falando comigo. Meu filho, se você quiser o Evangelho, você vai ter sempre que andar nesse ritmo aqui. Você nunca vai ser prejudicado. Você nunca vai ser. E aquilo não é porque eu tinha essa virtude, não, irmão. É porque o Senhor tinha que me lembrar. Filho, não precisa ser assim. Senhor, eu quero viver assim. Negar a mim mesmo. Tomar a cruz. Porque se eu quiser ganhar a vida, eu vou perdê-la. Mas se eu perder a vida por causa do Senhor e dos ensinos do teu reino, então eu ganhei a vida. Senhor, naquele dia, o Senhor me curou. É possível que alguém entre na minha frente com outra câmera e eu... Mas talvez eu vou me lembrar com mais facilidade. Opa, eu não preciso. Que um dia o Senhor me curou. O Evangelho de Jesus, a notícia do Espírito Santo a mim naquele ônibus, me curou. Eu não preciso mais achar que eu tenho direito. Pode ir na frente. O Evangelho de Jesus Cristo cura, transforma. E ele cura para que eu não precise viver esse ritmo do Evangelho do mundo e possa viver o Evangelho puro de Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Convido você a orar ao Senhor nesse momento. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo o que crê. Com seus olhos fechados, lembre-se do remedinho que você conhece para dor de cabeça. Falei isso de manhã. Está com dor de cabeça? Toma aquele remédio. Em 5 minutos, a dor de cabeça vai embora. Dizem os médicos que o remédio foi uma mensagem que o corpo recebeu. E o cérebro passa a agir de outra forma, ignorando a fonte de dor. Um remedinho. O Evangelho de Jesus, puro como Mateus 5. Difícil de ser vivido, de tão simples que é. Difícil de ser vivido por causa de tantas outras mensagens que a gente recebe dessa sociedade dia após dia. O Evangelho de Jesus Cristo não apenas tira a minha dor de cabeça. Ele cura. Ele cura. Eu quero viver o Evangelho de Jesus. As mensagens do reino. Eu quero viver as notícias do reino de Cristo. Nesse ano, eu quero, Senhor. Eu quero ser uma pessoa mais curada. Eu quero, Senhor. Eu quero ser uma pessoa menos implicante, menos difícil, menos complicada. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Eu não quero ouvir as mensagens do Evangelho de Jesus Cristo só para eu ter mais confiança de que Deus vai me ajudar. Não, eu quero ser transformado. Eu quero ser mais manso, mais humilde, mais misericordioso, mais atencioso. E até quando eu for perseguido, eu quero ser manso, seguro, tranquilo. Eu quero, Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Eu não quero participar de igreja e fazer muita coisa e continuar sem ser curado. Eu não quero participar de igreja, fazer muita coisa e continuar debaixo de um volume de mensagens desse mundo o tempo inteiro. Chega no celular, de cada minuto apita de um lugar, e vem mensagens, e vem mensagens, e vem mensagens. Ah, Senhor, eu quero ter tempo para dar atenção à mensagem simples do Evangelho. Você vai ao lugar que eles dizem ser o Monte das Bem-aventuranças. E ainda que não seja naquele lugar específico, é naquela região, e aquela região toda continua simples. Jesus foi simples. O texto começa dizendo: se assentou com os discípulos e começou a falar. Eu quero viver minha vida com Jesus, eu quero viver minha vida com a igreja, eu quero viver minha vida com o Evangelho. Assim, a mensagem pura, simples. Eu quero, Senhor. Se o Espírito Santo está dizendo algo a você, se diz respeito a algum assunto específico da sua vida que você pode nomear, e você quer responder publicamente, o Senhor está falando comigo, e eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu vou te buscar nessa semana para viver este evangelho. Se você quer dizer isso publicamente, fique de pé. Eu quero simplificar, Senhor. Eu quero correr menos. Quero diminuir o volume de outras mensagens, influenciando. Eu quero, Senhor. Vai ser muito frutífero você ouvir a primeira parte desta ministração e ter um tempo seu com Jesus durante a semana. Dizer: eu quero as mensagens do teu reino soberanas na minha vida. Eu quero ser como tu queres. Eu quero ser como tu és. Eu quero, Senhor. Eu quero ser. Tomar a cruz não é suportar a pessoa chata que a gente chama de minha cruz. Não se trata disso. Tomar a cruz é a expressão bíblica pertinente ao reino de Deus, que diz respeito à renúncia. E renúncia nunca é de coisas sem valor. Quando eu abro mão de coisas sem valor, eu estou jogando fora. Eu estou fazendo faxina. Não diz respeito à renúncia. Você não está renunciando o sapato velho e furado que põe lá no lixo. Você está fazendo uma faxina. Para renunciar tem que ser alguma coisa que me custa muito, que tem valor para mim. E a mensagem do reino de Cristo é essa: renúncia, cruz. Se eu não tomar a cruz e segui-lo, eu não faço parte do reino. Mas eu quero essa mensagem. Eu quero ter essa mensagem e eu quero distribuir essa mensagem com a minha vida. Eu convido você a ficar de pé e declarar mais uma vez: eu quero ser. Esse ano e testemunhar, o Senhor me melhorou, me transformando em uma série de coisas. Estou melhor, estou mais simples, estou mais cheio da mensagem do Evangelho, das notícias do Evangelho, e eu terei notícias compatíveis com o reino na minha vida. Quero isso. As pessoas terão notícias a meu respeito mais compatíveis com o reino de Cristo. Eu quero isso para mim.